398, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 08 norte. 398, livre pouso, cabeceira 1 no 0. Azul 9145, decolado 31, no controle, 120298. 08, tchau, obrigado. Mike Eco Delta, Tove 1 no 895. Mike Eco Delta, boa noite, você pode esperar de Itapuã. Pode ajustar no 011, no vento 1 no 00 grau, 069. Mostra Itapuã, Delta. Zero, boa lida. Ok, boa lida, obrigado. Na Alfa da 63 no 0, Chané, ingresso a Juliette, portão 06. Juliette 061, Chané, 63. Solo Salvador no 885 para o TAG, 189 agora, 3 horas e 51 de autonomia, alterna Galeão. Ok, o TAG está aprovado inicialmente, atente ao tráfego da Avianca que vai ingressar até o portão meia dúzia. Após, prossiga com táxi via Pátio Índia até o ponto de espera 10. No ponto de espera com a torre em 1 no 8.95, ajuste 10 no 1 ou 1 no 8.85. Autorizado, centro da viagem da B6, e a ponto de espera 1 no 8.95. Direito, semi-solo, 1 no 2, norte, 219, boa noite. Boa. Solo, voo no 398, livrou na escuta, boa noite. 398, bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte ainda Juliette. Via Alfa, reportante da Juliette. 398. Controle o Mike Eco Delta, ou quais são torres, Mike Eco Delta? Prossiga, Mike Eco Delta. O Mike Eco Delta tem intenção, senhora, se possível, pode tocar e depois dar remédio para um novo circuito e ir para o final. Gente, o Mike Eco Delta só informa que tem um tráfego passando Duna para pouso na 1-0. Gente, se for caso, aguarda pousado na 1-7, Mike Eco Delta. Gente, Mike Eco Delta autorizado de início. Tocar, aguarde para remetido o Mike Eco Delta. Gente, o Mike Eco Delta. Falando que já está uma base pela direita da 1-7, com o trem baixo travado, Mike Eco Delta. Gente, o Mike Eco Delta, continua a aproximação, autorizado o toque, aguarde para remetido. Gente, Mike Eco Delta. 43, quero ir para a posição 11 do pátio 1. Confirme só a matrícula novamente da aeronave, por favor. Charlie Sierra, Tango, Kilo, November. Trip 52, 18, 10 para 2 mil pés, Kenegão no 0 no 1, autorizado DLS, reporte estabilizado. Para 2 mil, 11, pátio, Porto Alegre, Capitão. No pátio principal, ok? Reporte novamente para ingressar no pátio principal. No pátio 3 está autorizado iniciar o reboque. Thank you, November. Obrigado. Oh, oh, obrigado. Final da do ILS, da 10, baixou e travou. Na 3858, continua a aproximação, autorização para pouso, informa o tráfego à sua esquerda, um helicóptero a 500 pés, ele é para pouso 97, não irá ter final de aproximação, sente do seu tráfego. 3858, não avise o tráfego. Bom, Macaco Delta é autorizado inicialmente só a tocar o solo, aguarde para a remetida. Sim, vai tocar e aguardar a remetida, Macaco Delta. Na 3858, ele repousa na 0, vento 090 graus, 099. Autorizado pouso, pista 10, 3858. Oi, Salvador, boa noite, gol no 885, ponte 090, pronto, aguarda. Gol no 885, visual com aeroporto da Tana, curtíssima, dona 0. E é mais cedo. Após o pouso, mesmo ali, mantém cabeceira. Após o pouso, nervoso, ali, mantém no 0, no 885. Só confirme quanto estoque remetido. Gente, Michael Delta, agora só mais alguns instantes para início, por gentileza. Boa noite, é o passageiro 2224, mantenha 190 para descida. Passageiro 2224, está na identificação, desce até o 050, voa Itapê. Itapê, passageiro 2224. Charlie Sierra, está um quilo November, é o Sol Salvador, está na escuta? Só confirmando, o portão a infraero nos ligou informando que o seu portão é o portão 10, é o gate 10. Portão 10, gate 10. Marco Delta Tan, cheio de turbulência do aeroporto da TAM, sem nível remetido, só tentando, temos um tráfego a 3 milhas do externo. Gente, o maior delta é para a esfera do sol. Dois Salvador, o Trip 528, estabilizado na LS. Trip 528, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Temos um bonde na Gol que irá iniciar a rolagem em alguns instantes. Certo. Delta visual com a TR da Trip a uma milha de externo. Ciente. Sol 3858 no solo 40, chame Sol em 21.9. 219, 2858. Sol 1885, vento 100 graus, 099, e decolagem 00. Decolagem 00, 0, muito bem. Maquiago Delta fora do solo aos 40, mantenha o setor sul da torre e aguarde o cruzamento do campo. Então, na linha do litoral Macaco Delta, visual com internacional, vai passar um 360 pela direita para ficar visual com a mesma, ok? Gente, Macaco Delta passa 360 pela direita, reporte de recepção, aguarde a direção para cruzar o campo. Macaco Delta. 35218, livre pouso 10, vento 090 graus, 109, informa o tráfego à sua direita, 500 pés, ciente do seu tráfego, fazendo 360 pela direita, não é atingir o seu ponto. 1885, decolado 41, chame controle, 120.8. 108, boa noite, noite. 3662 na escuta. Pra pouso 97. Afirmativo. Gente, Mike Agudel, então segue a retaguarda da ATR da Trip, o vento 090 graus, 009, já posso ir na final do 97, hoje estou 091. Gente, Mike Agudel, com a parte pela direita, a retaguarda do ATR na final, com a parte da fase. Passarelo 2224, desce para 2.000 pés, que é legal no 091, autorizado ILS, reporte estabilizado. 1.011 para o ILS, desce para 2.000, passarelo 2224. Entregado para o processo para pouso final, confirma? Afirmativo. Gente, maior ideia, tráfego avistado, cheque trem, nível pouso no 7, vento 080 graus, 109. Embaixo travado já, o Macaco Delta, livre pouso no 7. 5218 no solo, alto 43, livre direito, chame solo. Em 121.9. 121.9, uma boa noite. Boa noite. Solo, Salvador, o trip 5218, para livrar na Eco. Gente, ao livrar o trip para o Sigma Alfa Kilo para o pátio 3, o trip 528. Estou tentando o tráfego, pegou, está no reboque no pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3, remota 4, trip 528. Tanto 3662 na escuta. Alice Ratango Kilo Novembro na escuta. Tanto Novembro na escuta. Ok, pode dar continuidade ao reboque, certo? Podendo agilizar até o portão 10, agilizando ainda possível, estou com tráfego no portão 8, que já vai chamar para o pushback em algumas distâncias. Tango Kilo November até o portão 10, obrigado. Salvador, boa noite, é o Bono 604, Tango, autorização Fortaleza. 604, Fortão, 370, só um minuto, vai subir da mão. Só, com que vai subir, né? Momo? 4 para a cópia. Salvador Portal 370, rota Peso Luna 9, decola Luna 0, curva esquerda, subida Momo, transmissão Froti, 5142 do código Transponde, controle opera 120.8. Fortaleza autorizada, 370, rota Peso Luna 9, decola Peso 0, curva esquerda, saída Momo, com a transmissão Froti 208, 5142, Luna 04, posição 2. Portão 2, chame quando for pressionar. Olha, meu nome é 04. Zero Delta no solo aos 48, ao estacionar frequência livre. Boa noite, até o retorno. Sempre. Boa noite, Oxanel 63 no 3, identifique chegada bom, finita para 4.000, ajuste 1.012. 4.012, identificado, autoriza a raiz 20 por 63 no 3, passa abaixo de 4.000, pelo horizonte. Velocidade está a critério, seu número 2 na aproximação, Oxanel 63 no 3. Obrigado, velocidade de 3 no 3. Gol 1885, chame Recife 1251, alterna 13325. Recife 251, 3325, 1825. Salvador para a melhor terra do mundo no 350 aprovado, rota via Peru 58, decola pista no zero, com curva pela esquerda, no perfil da Puca, subida Puca, Jamo, transição Caju 5126, código transponder, controle opera 120.8. É, Salvador para Recife, Puca, Jamo, Caracas, Caju. Bola 0, da esquerda, 1126, 1208, Upper Wind 8. Afirmativo, estou completando, 350 nível aprovado. Chame no 62 quando pronto, puxa, senhor. 350, vamos rever aí o melhor lugar do mundo, hein? Ah, é sempre Recife, hein? 2224, boa noite, o ajuste no 011, vento 090 graus 089, livre por zona 0. 90 com 8, obrigado, Vassaredo. confirma 6303 Laguna, que você está precisando? Confirma, Yoshana 6303? Confirmo, quero Laguna, que você está precisando, que é essa vez. Homem estabilizado, Oxana 6303, desça para 2000. 2000 na frente, Luna, vai descer para 10. Centro Recife, o Trip 5296. Autorização, Galeão, boa noite. 9278, identifique, pro de Duna, descida para 2000 pés, o ajuste 1012, informe no localizador. Solo Salvador, passarei 2224, me enviou. Passarei, bem-vindo, Alfa Kilo Pátio 3. Obrigado, Alfa Kilo Pátio 3. Cópia. Pronto. Salvador Aracaju, nível 150, como solicitado, decola da 10, com curva pela esquerda, perfil da Pucajamo, após direto destino. 5140, transponder, controle 120.8. Correto, parte 3, chega quando o plano para o posicionar. Pronto, cópia. 889, na escuta. Salvador Galeão, 360, rota de Fezulo 10, decola no zero, curva pela direita. No perfil da Dael, Leida Forte, Leida Boa Bridge, interceptor via 5134, transponder, controle 120.8. 369, zero autorizado, na Dael, liga MIG, decola curva direita, vai para Lopes, Luna, zero. Vou transponder, tendo com 1-3-4-1-2-0-8, controle. Correto, Porto 9, chama quando pronto, posicionar. Reportarei no 9, novo, no 8 de nada. Pode confirmar o voto do Fortaleza, já. O que eu tenho no meu sistema é a posição 8 aí do Pátio 3. Mas fica atento aos sinalizadores. Tô aguardando. Boa noite, Azul 4298, identifique, desça para 3000, o ajuste em 1012, autorizado pro de Itape. O Guardião 06, vento 090-06, nós, autorizado com proa do farol de Itapuã, mantenha me escuta, aguarde transferência. Informe, tem um tráfego a 2 milhas do externo. Tá, ciente do tráfego visual, na sua escuta. Localizador, Oxené 63-13. Após a final, redução para aproximação, chame a torre 118-95, Oxené 63-13. 118-95, Oxené 613. 2 Salvador, muito boa noite, Oxené 63-13. Oxené 63-13, quando se aproximação, informa o tráfego à sua direita, 500 pés, seis do seu tráfego, alguma direção para pouso. Quatro, a gente está para pouso, Oxené 63-13. Oxené 63-13, vire pouso na 0, vento 1-1-0, grau 0-8, check 3. Sempre pouso na 1-0, Oxené 63-13. Minuto, acudou.